É muito engraçado o salmão nada errado. Olá, senhor salmão, por que o senhor nada pra trás? É muito engraçado o golfinho pintado. Olá, amigo golfinho, o que aconteceu? Por que você está todo pintado de rosa? Adoro rir sem parar, com minha alegria te contagia. Adoro rir pra valer, essa é uma das coisas que eu adoro fazer. O que é isso? O que é aquilo? Como é que isso aqui funciona? Só mais uma perguntinha, não quero atrapalhar. Como é que o trem anda? Como é que o avião voa? E por que os carros não podem voar? São muitos porquês, por que será? Por quê? Por quê? Porque eu quero fazer tudo certinho. Acho